nos países orientais, uma pessoa que não paga a dívida, ela tanto pode ser presa, como pode ser dada como escrava. Nós vemos até no Antigo Testamento, e mesmo no Evangelho, casos onde pessoas que estavam endividadas tornavam-se escravas de seus credores. E um rico patrão oriental, ele tinha um empregado que devia muito, muito dinheiro para um credor incompassivo. E se ele não conseguisse pagar aquela dívida, ele e a sua família seriam tomados como escravos. E este pobre homem que devia tanto, preocupava-se tanto com a sua dívida, que ele não conseguia mais trabalhar. E o seu rico patrão, observando aquele pobre homem, chamou o seu mordomo e disse: "Eu tenho observado este meu empregado. Este homem não consegue mais segurar as ferramentas nas mãos, porque ele treme tanto, de tanto medo, que o trabalho dele não sai bem feito. E eu noto que às vezes ele não consegue fazer o serviço direito, porque os seus olhos estão cheios de lágrimas, pensando que o seu credor vai levá-lo preso juntamente com a esposa e os filhos, e todos serão escravos. Tenho observado o sofrimento deste homem. Vem cá, meu mordomo, e procura o credor deste pobre homem. Eis aqui o dinheiro, paga-lhe a dívida e depois traz esta boa notícia." E o mordomo foi, sem dizer nada ao empregado, ao pobre homem que andava nervoso com a sua dívida. O mordomo foi, procurou o seu credor, pagou a sua dívida e resgatou aquela cédula, aquele documento da confissão de dívida. Pegou aquele documento das mãos do credor e trouxe para o patrão. E o patrão, então, chamando a si o empregado, que vivia nervoso e desesperado, trêmulo, disse-lhe: "Eis aqui a tua dívida, eu resgatei. Pode viver sossegado, pode viver tranquilo, nem você será feito escravo, tampouco a sua mulher, muito menos os seus filhos, porque o meu mordomo foi e resgatou a tua dívida." Quero lhe traduzir esta ilustração. O bom patrão é Deus. O credor incompassivo é Satanás. O mordomo é Jesus Cristo. O pobre homem é você, sou eu, é ela. E a dívida são os nossos pecados. Por causa desses pecados, não conseguimos ter paz. Não conseguimos ser felizes, porque sabemos que jamais conseguiremos pagar esta dívida. Por isso, Deus, o bom patrão, chamou Jesus Cristo, o fiel mordomo, o fiel servo, e enviou a este mundo. E aqui, o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso na cruz, e com seu sangue precioso resgatou aquela cédula, aquela promissória que estava nas mãos de Satanás, e cravou aquela cédula na cruz. E agora, a palavra de Deus está falando com você. Não sofra mais, não se atormente mais, porque a tua dívida já foi resgatada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: o Filho do Homem veio a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Alegre-se, meu irmão, alegre-se, minha irmã, alegre-se, meu amigo, alegre-se, minha amiga, a tua dívida já foi paga pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.